Fala galera, tá começando mais um RPG Mania. Meu nome é Juan. Meu nome é Thiago. E Thiago, essa semana foi uma semana muito parada assim na minha vida. Não sei como foi a sua. Monótono, eu diria. Foi monótono. Não foi muito corrida, não foi muito acelerada. Não, a gente tá esperando esse mês de janeiro, fevereiro já. Fevereiro tá quase acabando, né? Quase fevereiro acabando. É aquele mês que nem começa, já tá acabando. É, porque estamos no carnaval. Carnaval, tá? Chegou aquela época, né? Chegou aquela época. Vocês estão ouvindo aquelas sinetas do carnaval? Sim, sim, a música do carnaval tá tocando no fundo nesse momento. Só pra lembrar a gente do pré-apocalipse que é o carnaval. Tu gosta de carnaval? Eu odeio o carnaval, Thiago. Você odeia? Só pra ser do contra. Como todo bom nerd, você odeia o carnaval? Não, assim, eu não vou falar que odeio o carnaval, eu quero que o carnaval acabe. Não, eu odeio ficar no trânsito por 5 horas. Por causa do carnaval. Aí sim. Eu curto o carnaval, cara. Eu acho que as belezas no carnaval, eu curto. Beleza de carnaval? Você fala que os carros alegóricos, assim. É, as passistas são muito... Passistas, aquelas... São muito bonitas. O nome delas são passistas? Não são... São passistas. É? É. Sério são... mesmo? É, o nome delas é passistas. Passistas? Passista é aquela... Geralmente ela é da comunidade, já. Ah, tá ali há muito tempo, né? É. Eu... Samba pra caralho. Eu, quando era criança, eu achava estranho que toda escola de samba se chamava... Começava com GRES. É. G-R-E-S. É, Grêmio Recreativo Escola de Samba. Que, você é um grande conhecedor do carnaval, Thiago. Que isso? Eu vejo como muitos anos de carnaval. É, você acompanha? Você acompanha? Acompanho. Eu gosto de sambas antigos de carnaval. Sim, as marchinhas de carnaval? Também. E alguns sambas enredos também. Qual é a... Vamos começar o programa já criando uma polêmica, a gente já falou do carnaval, né? Qual é... Você tá torcendo pra alguma escola de samba esse carnaval? Ou qualquer outro carnaval? Ah, eu vejo primeiro os desfiles. Qual é que eu me encanta mais? Mas você não tem uma favorita? Ah, eu... Como assim? Como eu sou da comunidade aqui, eu gosto mais da Portela. Portela? Portela. Mas eu tenho um carinho especial também pelo Salgueiro. Sim, por aí, galera. Eu gosto da Vila Isabel. Isabel. Por causa da UERJ, então. Ah, então. Tá bom. É. Tá tudo aí. Não faço nada. Tudo em casa. A UERJ que tem um bloco de carnaval, sabia? Tem? Qual o nome do bloco? Ousadia é quase amor. E é boa? Já teve, né? O último, já teve, foi? Já teve. Rolou um pedido de namoro que foi completamente... Ignorado? Não, não foi ignorado, mas tira o propósito do nome do bloco, né? Ousadia, o que você quer, né? É, ele tentou ser ousado no bloco, mas... Ó... Oh. Mas não conseguiu, né? Acho que conseguiu. Você não esteve no bloco? Eu não acompanho, eu não gosto de carnaval. Eu não... Minha vida é difícil, cara. Nem a pegação no carnaval? Que não, geralmente eu sou um bom menino. Eu não... Ah, eu também sou um bom menino, eu me considero, mas... Carnaval tá aí, né? Tá aí pra... São coisas que a gente não pode evitar como carnaval. Infelizmente. Ou felizmente, sei lá. Thiago. Enfim, notícia da semana? Aconteceu umas coisinhas polêmicas aí, né? É, como antes da gente novo voltar console pro... da Nintendo. Novo console? Novo console. Que eles chamaram de novo 3DS XL. É. E não vem com carregador. Essa é a grande novidade. É o quê? Ele não acompanha carregador. Mas como é que ele funciona? Como? Energia solar? Ah, eu não sei, né? O console foi apresentado no mercado internacional no dia 13... fevereiro? Não. Sem muito marketing, como é bem da Nintendo, e vem com surpresas. Uma delas, a gente já falou, que não acompanha o carregador. Mas eles deram justificativa, não falaram nada, né? Só toma aí o console sem o carregador. É. O Polygon foi a primeira a reportar o portátil não será comercializado com carregador. Ela que foi a primeira a noticiar. A gente pensou que ela funcionaria com o Mr. Fusão. Ah, do Mr. Fusão. Sim, Mr. Fusão. Grande é. Mr. Fusão. Só que não daria, né? Imagina, como é você coloca... Você quer jogar o novo Zelda, você coloca uma casca de banana no seu DS e vai embora. E uma lata? É. Com um pouquinho de Mas cerveja, primeiro você né? tem que virar a cerveja e depois colocar a lata. Isso aí. Sentido? Pra Sem quê? Fusão, né? ela vai, o console vai custar $200. Só? Quero 5 pra viagem. Você gosta de 3DS? Eu gosto da Nintendo, não gosto de... nunca tive um 3DS pra... Eu também não, eu parei, vou te música falar. Triste pra esse momento. Eu nunca tive um 3DS. Eu também nunca tive um 3DS. Somos dois. Nintendo, se quiser. Nintendo, se você quiser, a gente tá aí pra vender nossas almas pra vocês. É... eu parei, sinceramente, no Super Nintendo. Super eu não Nintendo. Tive Nintendo 64. Meu último console da Nintendo foi o Nintendo 64. Eu me lembro da grande febre do Game Boy, lembra? Game Boy. O pessoal jogando Pokémon Stadium. Pokémon, você podia trocar o Pokémon. A grande revolução do Pokémon Stadium para Game Boy. No nosso site tem até uma matéria da gente comentando, né? Sobre eu queria um jogo de Pokémon mundo aberto e com gráfico boladão, sabe? Estilo jogos pra PC, entendeu? Que tem um gráfico bem melhor. Eu não diria jogos pra PC, mas os jogos para a geração agora do PS4 ficaria muito bom. Não, o PS4 não tem grama, então... Tem bastante grama. O GTA prova isso. GTA 5. Aí eu vou conferir. Eu vou conferir no dia 24 de março. Né? Vai lançar? Vai? Tem certeza? Lógico. Do ano que vem, né? Março. Não, esse março ainda. Tem certeza? Certamente. Então tá, vamos ver. Meu Pentium 4 tá só aquecendo pra rodar GTA. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se vai rodar. Vamos lá. Então, aí, quer dizer, a gente se desviou de novo do assunto, né? A Nintendo não tá mandando carregador com console. Eu liguei pro presidente da Nintendo, eu sou um amigo dele há muito tempo. Ele falou que era pra economizar. Porque quem tem o 3DS, o DSi, o carregador original, e note que eu digo original... Funciona no novo 3DS XL. Ah, entendi. Mas se você quiser comprar agora, você tem que se virar. Ou seja, comprar na loja oficial da Nintendo. Por acho que $12. Não tá fudido. É isso aí. Então, o 3DS, eu tenho alguns jogos bons pra 3DS, como Mario. Como sempre. Mas isso me surgiu. Eu acho uma coisa meio triste que a gente fala da Nintendo. Não, a Nintendo é boa. Tem o Mario, tem Zelda, tem Donkey Kong. É. Metroid, isso aí é. Nintendo, né? Top Gear. Isso aí, Nintendo, vai lá. Grande Nintendo. Eu tenho uma pergunta pra você. Qual é a pergunta? Qual é o grande problema da Nintendo? Hã? Eu fiquei agora... Normalmente sou eu que faço as perguntas nesse programa. Qual o grande problema da Nintendo? Sabe qual é o grande problema da Nintendo? Qual? Eu vou falar. São dois problemas. São três problemas, na verdade. Primeiro, nós não estamos trabalhando para a Nintendo. Esse é um grande problema. Esse talvez seja o problema principal. Segundo problema é que eles não estão investindo em um console potente com os jogos que eles já têm. Você quer vender? Faz um Mario multiplayer, sei lá. Imagina, quatro pessoas multiplayer. Tipo o Mario Kart. Ó, mas sem ser o kart. Ah, tá. Isso que é vida pra caramba. Faz o Pokémon que nem a gente colocou no site. Mundo aberto, com gráfico sensacional. Que pode, cara. Se você pode rodar aqueles hack and slash louco que tem no Nintendo Wii, você pode rodar um jogo de Pokémon em 3D. Pode. Tranquilamente. Sem problemas. Eu tenho a minha opinião formada sobre isso. Eu acho que a Nintendo não tá sabendo utilizar a maior gama que ela tem de produtos inteiramente dela. Entendeu? É verdade. São jogos exclusivos. Ela comprou o Bayonetta, usou bem, o Bayonetta é bom. Ela tem o Mario, mas usa sempre o Mario. Zelda, deixou um pouco de lado agora a coisa. Pô, ela tem Metroid. Imagina um jogo de mundo aberto, Metroid. Pra Wii U. E arrebentar. Entendeu? Top Gear. Não, um clássico. Esse é o clássico. Isso daí é um clássico. E nada. Entendeu? Mas você acha que é Mega uma... Man. A Nintendo... Imagina Nossa, o Mega Man. Nossa, Mega Man. Cadê o Mega Man? Cadê? Aonde está o Mega Man? É isso que a gente quer saber. Um jogo mundo aberto de Mega Man. Imagine. Aonde está... O Mega Man. Mega Man X, pô, todas aquelas... O clássico. Mega Man. Eu jogava por horas e horas. Um jogo sensacional. A Nintendo tem potencial pra... Kirby. também, gosto de Kirby. Que é um ótimo exclusivo pra a Nintendo. A gente pode ficar aqui horas e horas falando dos exclusivos da Nintendo. A Nintendo tem um grande potencial, mas ela não ela quer... Ela não utiliza. Ela não quer utilizar, é verdade. Esse que é o grande problema, entendeu? Claro, a gente ama Zelda. Ama Zelda. A gente gosta de Zelda pra caraca. O Mario também. Mas, pô, tem os outros exclusivos que são tão bons quanto. Tão bons quanto. Entendeu? E ela não utiliza. Isso eu acho que é o grande problema da Nintendo. Eu tô boladão com a Nintendo agora. O que começou um pouco com a... Com a Sega, lembra? Que a Sega se estrepou. É verdade. A Sega tinha o Sonic. Tinha... E tinha tinha o Sonic... Street of Hand. É. Aí tinha o Sonic. Golden Axe. Tinha o Shadow. O Tails. Tem o Shinobi. Lembra do Shinobi? Shinobi. Shinobi era legal. Um grande jogo seria nunca Shinobi. Nunca zerei. Não? Não. Caraca. Nunca zerei. Os pássaros do local. Revelação bombástica. Bum. Revelação bombástica. Você eu nunca zerei Shinobi. Não sei o final. Não sei. O Shinobi você luta com um samurai no final. Sensacional. Pra salvar a menina, né? Maneiro. Toda hora a menina fica... É o Mario. É, você tem duas opções. É, ela... E é um final meio que alternativo. É? É, porque vai caindo tipo uma armadilha lá em cima dela. Se você matar o vilão antes da armadilha... Tiros! Uau! A violência contra mim que não zerei Shinobi. É, ele vai descer na armadilha... Então, se você matar o vilão antes da armadilha pegar a sua amada, ela vive. Se não... Ela morre. Ela morre. Oh. Tem uns finais alternativos. Então tem um final meio triste, né? Uma coisa... Tem um final triste. Eu gosto disso, eu não gosto de finais felizes. Eu te falo a verdade, eu sempre fui no final triste, porque eu nunca consegui matar o vilão antes do tempo regulamentar. É isso aí. Então sempre foi pro lado triste. É mais ou menos que nem Street of Rage também, tinha um... Tem um final... Na fase final lá, o vilão pergunta se você quer virar um dos seus comandados. Se você falar sim, você volta pra sexta fase e sofre. Sofre. Sofre, sofre. Caramba. Sofre bastante. Fora aquela lendária fase do hotel. Quem não lembra? Não, o hotel é... A fase do hotel que é... Talvez uma das favoritas aí, mundialmente falando. Entendeu? Então, a gente falou de grandes jogos da SEGA, que também ela acabou ruindo. É. Infelizmente, ela teve o Sega Saturno, depois... Dreamcast. Aí foi o grande erro, foi uma bomba aquele Dreamcast. Mas eu era doido pra ter um Dreamcast. Eu também, mas... Infelizmente, ela acabou ruindo e agora ela tá fazendo... Eu sou doido pra ter qualquer coisa que lance, entendeu? Ela acabou... ruindo e agora virou uma produtora meia boca. É, ela tem alguns bons jogos, né, como Alien Isolation, quem não jogou ainda, jogue, que é um jogo da SEGA. Eu vi o símbolo da SEGA no início do jogo, eu quase dá sempre um flashback, né? Eu fiquei esperando aquela musiquinha, né? A musiquinha que tá subindo agora? É a musiquinha, a gente tá ouvindo agora. Sensacional aquela musiquinha. É. Cigarra Josh, por favor, pare. A Cigarra Josh tá meio nervosa, ela gosta... Da SEGA. Ela gosta da SEGA, ela odeia ver... Ela ou ele, né? A Cigarra Josh. É o hermafrodita, a Cigarra Josh. É um David Bowie, quase. É. Então... Eu fiquei emocionado quando vi o símbolo da SEGA ali no jogo do Alien Isolation, que é um jogo bem feito, um jogo muito bom. Em breve falaremos mais de Alien Isolation. Sim, sim. Logo depois que eu zerar o jogo. Saiu, mas a gente tá jogando agora, porque a gente pode. Estamos jogando agora o quê? Agora eu tô jogando Dying Light no computador. E aí, é um bom jogo? É um bom jogo, os zumbis são bonitinhos. Eu gosto de zumbis bonitinhos. São bem trabalhados? São bem trabalhados. Tem aquele sangue escorrendo no canto da boca? Não todos, alguns. Alguns tem? 70%, eu diria. Ah. E as entranhas? Fica à mostra ou não? Não, não fica à mostra. Ah. Me lembra muito de... The Walking Dead? Dead Rising. Ah, um bom jogo também, né? Bom jogo. Eu lembro bastante de Dead Rising. E pra quem tá curtindo essa onda de Dying Light, eu vou recomendar pra vocês o canal de um grande amigo meu, Kael Joga. Kael Joga Dying Light, muito engraçado. Meu amigo. Tá aí, uma... Semi-propaganda. É isso aí. tudo de bom. Eu estou jogando agora Dragon Age Inquisition. E? Bom jogo, tem dragão. Então, Tô, só aí já. Dragão difícil de matar pra caraca. É mesmo? Mesmo. Mas com equipamento certo você consegue. Acho que sim. Ligando as magias. Ah, tem magia também? Tem bastante magia. Fora as porções, né? Eu lembro, falando em dragão, eu lembro de uma vez que eu tava jogando um RPG de mesa tradicional com um grupo de colegas. E tinha um dragão enorme que tava vindo na nossa direção, né? E dragão, você sabe, tem 200, 300 pontos de vida. Todo mundo falou, a gente vai fugir, a gente vai tentar se esconder na caverna que tá à esquerda. Ok? Ok. Ok. A única pessoa, sempre tem aquela pessoa no RPG, ele vira na maior tranquilidade. Eu vou matar ele com o meu arco. O arco que dá uma flecha, se você tirar um double damage, dá 10 de dano. Ele teria que atirar 100 flechas por minuto pra poder matar o dragão. Ele atirou uma, o dragão tava vindo. Ele atirou outra, o dragão tava vindo. E agora eu quero fugir. Morreu, coitado. Infelizmente. Quem foi essa pessoa? Um grande amigo meu chamado... Eu não vou falar o nome dele, é muita vergonha. Tentar matar um dragão com arco. Enfim. Dragões, né? Dragões, tá aí. Causa essa magia. A gente fica meio hipnotizado vendo um dragão, né? Não, um dragão é uma figura tão mística, tão... Eu diria lindo, né? Lindo. Lindo, que é cospe fogo, uma coisa mítica. Quase erótico, diria eu. É. Um dragão cospe fogo. Fala nisso, um grande beijo pro Mano Dragares, que deve estar nos ouvindo agora. É verdade. O Westeros. Ele é um... O Westeros não, eles estão em... Aonde, nesse momento? Numa ilha lá. Numa ilha, né? Remota. O Dragares, ele tá numa prisão agora. Tá numa prisão, é. Ele tá numa caverna. Fica tranquilo, cara. Liberte Dragares, é a nossa, campanha. Aí. Liberte ele, Daenerys. Por favor. Eu vou falar com ela essa semana. Um grande beijo pra ela também. Um beijo. Muito linda. Vulgo Sarah Connor, né? Quem não sabe. Olha, Sarah Connor. Ela vai ser. Eu Sarah acho Connor. Legal que o pessoal do Game of Thrones tá meio que criando galhos assim pra fora, né? Isso, a Sansa já tá. Ela vai ser a Jean Grey, né? E ela tem um outro filme também chamado Another Me. O... Que é de 2013. O nosso grande. Foi bastante comentado também, né? Grande não, agora é sem nada. Theon Greyjoy. Theon Greyjoy. Ele fez o John Wick. Ele era grande? Eu não sei disso. Não sei, eu também não sei, Oh, é o que dizem, lá na Ilha de Ferro. Foi o que a irmã dele falou. É como Holder? Não, não sei como é que é o Holder, entendeu? Não sabe como é o Holder. Não grande sei. DJ, Holder. Eu espero que... Ele é DJ, né? Ele é DJ da Finlândia. É. Grande DJ. O que você faz nas horas vagas? Eu sou DJ na Finlândia. Só quem pode é o Holder. Só quem pode é o Holder. Imagine uma discotecagem com o Holder. Holder. Sensacional. Entendeu? Roda com o Groot do Guardiões da Galáxia seria um dueto excelente. Seria excelente. Sensacional. Thiago, falando em coisas que... A gente tá jogando jogos que já saíram, já tem algum tempo. Tem. Esse mês, vamos jogar alguma coisa ainda? Esse Nova? Mês, a gente conseguiu um acesso exclusivo, quase honesto. Com de... quê? Ó. Com que jogo? É um joguinho aí. Um joguinho que você, na realidade, tá bem animado, né? Eu estou não tô bem grande animado, porque... Porque ele é exclusivo, né? É exclusivo pra vocês, mas eu não me importo. O importante é jogar, né? Então vamos jogar? O importante é ser feliz. Vamos jogar? Eu vou jogar também. Então vamos jogar. O RPG Mania tá trazendo pra vocês com exclusividade, no dia do lançamento, ou um pouquinho depois, que a gente também tem que viver. É isso. O The Order 1886, ou 1886... Como queiram... Se vocês quiserem. Grande jogo, estreia no dia 20, numa sexta-feira. Sexta-feira. Já pro final de semana ficar ocupado, né? Ficar e vamos esperar um gameplay especial no nosso QG. Vai ser a estreia do QG. Estreia do QG? Vai ser a estreia do QG no dia 20. Palmas, produção! Gente, agora grande estreia, com QG e tudo. A gente só cresce, cara. Eu tô ficando cansado. Sensacional, muito foda. Eu o quero... QG tá ficando lindo, vou te falar. Eu quero crescer um dia, porque crescer todo dia tá ficando chato. Tá ficando chato, é. Enfim, o que a gente pode falar mais? Vai ter participação de vocês? Vai. Vai ter. Vamos estar abertos a sugestões, perguntas e, claro, muita zoação durante o gameplay. Se não tiver nonsense, não vale a pena. Senhoritas, se vocês quiserem entrar em contato, acessem o www.rpgmania.com.br. Deixem nos comentários. Nós estamos abertos. Ou fechados. Ou abertos. Claro, como vocês preferirem. Sim. Entre em contato conosco. Para maiores informações. Mas não esqueça, no dia 20 nós vamos estar ao vivo. Ao vivo. Ou que quase nem... ao vivo. Quase ao vivo. Vai ter um delay, que nem vai o Oscar, um delay, né? O Oscar tem um delay de 10 minutos. Tem um delay. Ah, também o show do Foo Fighters, dizem, né, que pra televisão teve um delay de 3 músicas. Ó, se alguma coisa der errado, eles podem cortar. É. Um dia a gente vai ser assim, sabia? Um dia. Mas eu gosto de ir ao vivo, cara. Ao vivo é mais... gostoso. Quem sabe? Faz ao vivo. Aê! Tamo, ligado? Então, dia 20, The Order, 1886, na tela do RPG Mania. Na tela do RPG Mania. E uma internet próxima de você. É isso aí. Ou no nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube. Pra quem não sabe ainda, acesse RPG Mania Oficial. É o... Tá no YouTube. Se inscrevam que vai ter várias novidades durante essa várias semana. Várias novidades. Você que gosta dos nossos podcasts, eles vão virar vídeos. Não é vídeo, é aquela coisa do movie maker que a gente fazia no trabalho do ensino médio, sabe? É, mas vai ser uma coisa mais bem-humorada. É pra criar uma experiência audiovisual melhor pra vocês ouvintes. Uma interação nossa com o público. É nóis. E vocês curtam, deixam nos comentários algumas sugestões. E se vocês quiserem ver os nossos rostinhos, fica ligado que no dia 20 vai estar lá. É, menos o meu rosto, porque... sabe vai como tá é de que máscara? É, né? Tu vai fazer o gameplay de máscara? Eu vou colocar uma máscara do Ghost. Uau! Pô, máscara do Ghost? Eu tava pensando que ia ser aquela máscara do V de Vingança. Não, não, não. Tá muito na moda. Tá muito na moda. Tá. Virou modinha, né? Virou moda. Quando vira moda, eu saio fora. Ah, é? É assim? Tá. Tu não gosta de compartilhar com ninguém? Não, eu não sigo a moda. Eu sou que nem o Chuck Norris. A Chuck Norris, ele é a moda, né? Ele é a moda. Ele é a moda. Grande beijo de Chuck Norris. Chuck Norris não segue a moda. A moda segue Chuck Norris, mas não por muito tempo. Porque ninguém segue Chuck Norris impunemente. O The Order teve um problema alguns dias atrás, que algumas pré-vendas foram canceladas. Ué, mas por quê? Pelos clientes, por causa de um boato, um infame, que fizeram, maldoso, dizendo que o jogo teria apenas 5 horas. E como acho que todo mundo já sabe, o The Order não vai ter gameplay. Não vai ter multiplayer, desculpa. Não vai ter multiplayer? Ele não vai ter multiplayer, não vai ter uma parte multiplayer, então ele é focado só na campanha principal. Ah, então... Então, como eles, como surgiu esse boato que teria o jogo só 5 horas, ele muita teve gente 5 ficou horas irritada. 10 minutos? Um pouquinho mais, ele vai ter pelo menos umas 13 horas, 13 horas de gameplay. Né? Mas os executivos soltaram uma nota essa semana. Sim. Dizendo que a história do jogo ela pode render sequências, o que já era muito esperado. Já estão falando já que está rolando já uma ideia, né, uma ideia da sequência. E que eles prometem também muitos DLCs focados na história. Porque como a história é bastante densa, então vai ter muita chance para... mexer na história, o que tá acontecendo um pouco com um outro jogo. Sim, sim. Que é o Call of Duty Advanced Warfare, que vai ser lançado. Os executivos ainda não estão vendo uma data. Vão ser lançados DLCs focados na campanha principal, o que é muito impressionante, né? Porque Call of Duty e Battlefield, geralmente eles lançam DLC focados pro multiplayer. Pro multiplayer, mapas, né? Mapas, enfim, outras skins. Eles vão lançar, eles prometem, né? Lançar DLCs focados na história, campanha principal. Que foi elogiada, né? O grande público gostou da campanha principal, que é cerca de umas 8 horas o jogo. Disseram que é boa história. Excelente. Então, tu jogou? Joguei. Gostou da campanha? É legal. Não é a melhor coisa do mundo, mas também não é a pior. Nossa, essa campanha é bobagem. Outra notícia também é que o beta do Battlefield Hardline foi um sucesso. Dizem que pelo menos mais de 10 milhões de pessoas utilizaram o beta. Eu fui uma delas. Usou? Usei. Gostou? Gostei. Gostei do Beto. Era só um mapa, né? Que era de furtividade, um mapa bastante denso, grande. Muito bom, com bastante opções. Entendeu? E eu notei uma grande diferença que nos outros jogos eu não tinha visto tanto. Que dessa vez não tem como você ser aquele tipo de jogador que fique escondido num canto. Um bot, né? Ficar de bot ali. Não. Esperando o pessoal. Um camper, né? O famoso um camper. Não tem como. Como ele é muito mais aberto, então sempre tem um ponto que você está vulnerável. Ó, gostei. Vou jogar. É muito bom. Ele tá pra ser lançado, se eu não me engano, mês que vem. Mês que vem. Vai ser legal, que vai ter GTA, vai ter várias coisas legais. E teve uma polêmica, outra polêmica, falando em Battlefield Redline, que é o dublador do personagem principal, que vai ser o Manu Roger. Nossa, do traje Ragu. Tava na casa dele ontem, cara. E aí? Churrasquinho. Tava? Normal. Cara maneiro, inteligente pra caramba. Então. Roger. Grande. Diz aí. Filha da puta, é do filho da puta. Filha da puta, é do filho da puta. Olha, Roger. Esse, olha a boca, hein? Esse Roger tá ousado. Só porque que tá isso? Fazendo Battlefield, tá... Tá, mas estão reclamando já da dublagem dele, né? É mesmo, ninguém tá satisfeito, né, cara? Como uma outra dublagem que surpreendeu, essa daí, vou te falar, essa eu tive a oportunidade de ouvir, e tá realmente muito estranha. Tá estranho? Que foi anunciada essa semana com um vídeo, a dublagem da Jace Cage, se eu não me engano. Sim. Que é a filha do Luke Cage. Ó! Oh. Com a Sonya Blade. Uau! Que é no Mortal Kombat 10. Tantos nomes! Mortal Kombat X. Eu conheço alguma dessas palavras. É a união dos dois, do amor dos dois, surgiu essa personagem, que vai ser dublada pela? Peach. Gosto da Peach. Eu gosto da Amanda Patrícia. É Patrícia o nome dela? O nome dela é Patrícia, não sabia? Adoro o nome. Eu também gosto da Peach, principalmente dos primeiros anos dela de carreira, mas isso daí é um. Você sabia que eu faço aniversário no mesmo dia que a Peach? Parabéns pra vocês dois. Parabéns pra nós dois. É isso aí. Tá. Quando chegar, né? Que tá parabéns antes, dizem que faz mal. Parabéns. Até lá. Olha só. Enfim. Thiago. E a dublagem dela foi bem estranha. É? Vocês que estão nos acompanhando, põe lá a dublagem dela no Mortal Kombat e ouçam. E tirem suas próprias conclusões. A gente pode inserir no nosso episódio. Pode ser? Acho que dá. Pode ser uma das frases feitas ridículas que estão. Eu faço a violência ficar bonita. É pra isso que meus punhos servem. Engole essa! Então você já ouviu falar do tapa na fuça? Essa combina comigo. Não fala mal da Peach, cara. Não, mas as frases feitas. Não fala mal da Peach, cara. Ela, por exemplo, ela fala que vai pegar no traseiro do outro. Seu grandíssimo quadradão. É, o que há de errado? Eu vou falar te dar um chute. Ela fala assim: eu vou te dar um chute no seu traseiro. É porque não tem como você falar outra coisa. Não, mas é o jogo da Warner. A Warner já cansou de botar filho da puta. Filha da puta. Filha da puta, é tudo filha puta. Usar o que você vai falar ao invés de traseiro? Bunda? Não, eu vou usar um verbo diferente. Como a pessoa vai lutar sangrentamente, vai rolar sangue, corta, mutilação, tudo. Ela vai falar, vou te dar um chute no seu traseiro. Um chute no traseiro. Ah. Tradicional, família e valores, Thiago. Ah, que isso, não. Ouça a dublagem e depois você vem falar comigo. Semana que vem, na hora do gameplay, a gente... Ok. Então, na hora do gameplay Na hora do gameplay A gente vê isso aí. A gente vê isso. Mas a Peach é legal pra caramba. Enfim. Thiago, a gente tava falando de The Order. Voltamos pro The Order agora? Pode ser, a gente se desviou bastante, a gente chegou na pit. É, dela. E uma volta emocional. O jogo vai ter aproximadamente 30 GB de espaço. Sim. Para o console, não é tanto. Em visto que, por exemplo, jogos como The Evil Within tem 38 GB. E nosso querido GTA para a PS4, repito, para a PS4, tem aproximadamente 51 GB de espaço. Para PC, estima-se que tenha 800 GB. Para PC? Para PC. Quando para PC? 24 de março. Eu não me canso 24, de falar. É, 12 mais 12 de março. Olha só. Alan Wake saiu para Xbox. Chegou pra gente. GTA V saiu pro PlayStation e pro Xbox. Chegou pra gente. Chegou quando? Vai chegar pra gente. Quando? Quando vai ser mesmo? 24 de março. Tá confirmado? Confirmadíssimo, já até comprei na pré-venda. Ah, tá. Entendi. Tá esperando. Eu acho que já zerei umas 3 vezes já. Ok. Agora, jogando online. Eu quero saber se você consegue jogar Amnesia, que saiu já tem anos, no seu PlayStation 4. Eu desconheço até esse jogo. Tá aí, exclusivaço pro PC. Entendi, exclusivaço. E o que diria de Rise of Tomb Raider? Eu não quero comentar sobre isso. Eu também tô ficando um pouco triste, porque ela vai ser lançada primeiro para o console da Microsoft. E foi um jogo que saiu originalmente no PC, entendeu? É, lá no longínquo, 1900 e... 90 e alguma coisa. 90 e alguma coisa. E Guaraná de Rolha, como já diziam. Olha. É. Linguajar, hein? Olha o linguajar, hein? Old time, hein? Se liga-se. É, no longínquo, né? Vai ser lançado ainda, promete-se, né? No fim desse ano para o Xbox e depois para as outras plataformas. Como o PS4 e, quem sabe, um dia para o PC. Eu digo, quem sabe um dia... Porque pode durar um ano, dois anos, três anos. Mas chega perfeito. Chega perfeito. Olha só, Thiago, não adianta. Deixa eu fazer uma pergunta. The Last of Us chegou para PC? Ah, não. Porque a gente não precisa de... Por que será, né? Porque a gente não precisa de The Last of Us. Ah, não precisa. Entendi. Aí a gente tem outras coisas. E tá confirmado que The Witcher 3 vai chegar para PC? Um dia vai chegar. Um dia, né? Chegarás. Entendi. Chegarás, Tess. Entendi. Thiago, não adianta fugir, não adianta se esconder, a pergunta do dia vai chegar e vai encontrar você. Olha, uma rima. Abertura! Pergunta do dia. Uau! Nossa pergunta do dia tem tudo a ver com... Tem tudo a ver com carnaval, tem tudo a ver com o The Order... 1886 ou 1886. Como queiram. Como vocês preferirem. Thiago, pergunta vai causar polêmica. Vai causar polêmica. Você, Thiago, prefere vampiros ou lobisomens? Essa veio pra dividir águas. Eu espero que você escolha um, claro, porque eu tenho um argumento todo preparado pro outro. Então, eu vou torcer que você escolha o que eu não escolhi. Então tá, vamos lá. Como semana passada no 007? Como semana passada no 007. Um beijão pro Idris Elba. Que eu, na minha opinião, acho que ele deve ser o 007. Eu falo isso há 5 anos. Enfim, a resposta, como no sempre, fim, no final do episódio. Vamos voltar a falar de carnaval, porque carnaval... Mas antes, uma martinha de carnaval, um trecho cantado pela nossa amiga... Mulher do Google? Mulher do Google? Mulher do Google, vai! M, a nossa querida M. M? É, ou Emma. Como Emma. Emma é muito melhor. Emma, cante para nós. Vai! Tudo bom, NPCs. Tirei um tempo de folga de Amsterdã e da Europa Oriental para conferir o carnaval carioca e trabalhar um pouquinho, de leve, antes da marchinha de carnaval. É sempre bom lembrar o pessoal para acessar o mais famoso de todos, www.rpgmania.com.br. Então vamos lá. As águas vão enrolar, garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Eu passo mão na saca, saca, saca rolha. E bebo até me afogar. Deixa as águas rolar, se a polícia por isso me prender. Mas na última hora me soltar, eu pego o saca, saca, saca rolha. Ninguém me agarra, ninguém me agarra. Beijinhos, é nóis. Olha essa mulher do Google. Toda carnavalesca. Está soltando confetes e serpentinas por aí. Tudo por aí. Só um beijo pra ela, né? Um beijão. Nossa querida mulher virtual. Nossa. Um dia ela vira de carne e osso, né? Será? Já viu aquele filme Mulher Nota Mil? Também, é. É legal. Muito bom. Thiago, falando em carnaval, todo mundo fantasiado, tem pena, tem lantejoulas, etc. Eu fiquei sabendo que você viu Birdman. Vi, tem tudo a ver com carnaval, Birdman. Tudo a ver. Eu adoro os ganchos que a gente faz nos assuntos. Sensacional. Eu vi o filme essa semana. Gostei. Gostei da atuação da Emma Stone. Ah. Nossa querida... Eu amo a Emma Stone. Gwen Stacy. Um beijo, Gwen. Beijão. Eu te amo. I love you. Oh, so much. Que isso. Enfim. Tô no sotaque inglês rebuscado, né? Que nem o seu. Tá. Como seria? Em qual lugar do mundo? Não sei. Você escolhe. O inglês britânico. O inglês britânico. Dear Gwen Stacy. I love you so much. Uau! Que pronúncia. Sensacional, cara. É. Enfim. Eu vi tô treinando o meu sotaque da Índia agora. Ah, tá. E como seria? Seria... Dear Gwen Stacy, I love you so much. Uau! Estão falando com um indiano aqui agora. Quase isso. Quase isso. Pô, dos Simpsons. É isso aí. Eu ouvi o filme, como eu acabei de falar umas 3 vezes agora. Gostei. Mas você viu o filme, Thiago? Vi o filme, gostei. O nosso querido Batman está bem. Batman? Ou melhor, não, Birdman. Ou melhor, Michael Keaton. Oh. Tá bom. Ele tá bem no filme. É referência a Batman. É referência ao Batman do Michael Keaton, né? Principalmente Batman Retorno, que eu também vi essa semana. Por causa da nossa querida, amorosa e sexy Michelle Pfeiffer. Um beijo pra ela. Eu prefiro a Uma Thurman de Poison Ivy. Ah, ela tá bem. É, em Pulp Fiction também, ela também. Pulp Fiction? Qualquer filme ela também. Tá bem. Eu Mas amo eu gosto da Michelle Pfeiffer. Pfeiffer. É. Principalmente em Scarface. Lembra ela de Scarface? Sim, sim. Quando Johnny Montana chega pra ela, você mora onde? Aí ela fala, eu sou de Baltimore. É. Al Pacino. Ua! Entendeu? Hello to my little friend. Say hello! My little friend. É isso aí. Uau. Grande Alpa. Eu chamo ele de Alpa. Grande. É grande tudo ele, né? Sensacional. Enfim, a gente tava falando de Birdman, né? Birdman. Pulou pra Nossa. Scarface. Grande salto, né? De qualidade, mas enfim. O filme é bom. Assistam. Ele é meio louco. Mas é bom. Filme bom. Você sabia eu vi alguns que... filmes essa semana. É? Quais filmes? Eu vi Birdman. Ok. Eu vi Jim. Já viu Jim? Jim? É. O ator principal é indiano. É, sobre um... He's from India? É. From Bombay? Olha! Uma chamada telefônica entra aí. Nosso programa. Sensacional. Foi mal, gente. Perdoa. Não, você pode ficar, fique à vontade para atender essas chamadas telefônicas. Alô? Ah, não, é engano. Foi mal. Enfim, a gente tava falando dos filmes que eu vi essa semana. Ok. Eu vi Jim. Procura esse filme. Entendeu? É um filme bom, não é um filme espetacular, mas é um filme bom. Ok. Assistível. É? Assistível. Além desse, mais algum filme legal? Eu vi Inception pela quarta vez. Um bom filme. Ellen Page. Pra quem não lembra, o nome dele é A Origem. A Origem? No Brasil. Um filme maneiro. Entendeu? A Ellen Page tá muito bem. Grande Ellen Page. Grande, né? Grande Ellen Page. Um pouco referência, de né? Ah, enfim, ela parece um gnomo. Ah, ela é um hobbit, né? Ela faz malabarismo, sabia? E ela tá boa também em Beyond Souls. É. Grande Ellen Page. E ela parece também com a Ellie do The Last of Us. Os pássaros do local aprovam a Ellen Page. Aprovam a Ellen Page. Ela tá muito boa. Ela tá muito boa também naquele filme GarotaMá.com, já viu? Já vi. Que ela deixa o cara eunuco. Rola. Um abraço pro nosso tio Greyjoy. Theon Greyjoy. Theon Greyjoy. Theon, com aquele F, né? Theon. É, o tema do F. Então, grande Theon. Não é grande... Enfim, o recortado Fio Greyjoy. Por nosso menor Fio Greyjoy. É, menor eu diria sem nada, Fio Greyjoy. Quase nada. Quase nada. Enfim, sem nada, Fio Greyjoy. Um abraço pra ele. Agora dá pra dar um abraço nele, né? Porque não tem risco de nada. Agora eu não preciso mais dos 45 centímetros de distância, eu acho. É. Eu não me arriscaria a fazer isso com o Hodor. Mas o Hodor tem que ser 85 centímetros de distância. É isso aí. Um braço e meio de distância. Mas enfim, a gente tava falando de filmes, né? Filme. A Origem eu vi também. Gostei do filme, o filme é bom. Eu vi Scarface. Ah. Finalmente eu vi Scarface. Eu digo finalmente que eu tô pra ver esse filme uns 3 meses. Mas infelizmente sempre acontece alguma coisa. Qualquer filme. Scarface não é bom, Scarface é muito bom. É épico. Sensacional. Grande Johnny. Um abraço para Johnny. Johnny? Johnny. Ou Montana. Uau. Gostou, né? E eu vi Batman Retorno com a nossa querida Michelle. Michelle Pfeiffer. O Michael. Michael Keaton, que se chama Michael Douglas, sabia? Olha. E o Michael Douglas se chama Michael Keaton. Uau! Eu não sabia. É, várias curiosidades de cinema que eu tenho no poço. Caraca, isso aí desencravou mesmo. Essa aí é da época. E eu tava vendo esse Batman. É engraçado, né? Como o Batman feito pelo Michael Keaton é diferente. Né? Ele é muito mais o Bruce Wayne do que propriamente Batman. Ele é muito mais o riquinho, entendeu? É, o filme é super sombrio, assim, né? Com aquele ambiente gótico que só o Tim Burton sabe fazer. Ele adora esse ambiente gótico. Eu adoro. E é super Gotham aquilo, né? O Gotham é aquilo ali, é sombrio, é gótico. Mas o Michael Keaton, ele transparece, assim, o Bruce Wayne, não o Batman, né? Sim. É diferente, por exemplo, do Christian Bale, que ele parece muito mais o Batman do que o Bruce Wayne. Ele não tem cara de Bruce Wayne. Não. E o Christian Bale, que é um grandíssimo babaca. Por quê? A gente tá ouvindo agora. Vai! What don't you fucking understand? You got any fucking idea about... Hey, it's fucking distracting having somebody walking up behind Bryce in the middle of the fucking scene. Give me a fucking answer. What don't you get about it? Oh, good for you. And how was it? I hope it was fucking good because it's useless now, isn't it? Fuck's sake, man, you're amateur. Isso que a gente acabou de ouvir, Thiago. Foi o quê? Foi ele gritando com o estagiário que tinha tropeçado numa luz. Ah. Que maldade. Ele é um... Eu odeio o Christian Bale. A não ser que ele queira patrocinar o RPG Mania. Nesse caso, né? Eu sabe amo. Quem queria como Batman? Quem? Ah, não. Ele já teve. Quem? Eu lembrei. Em Batman Eternamente. Lembra Batman Eternamente? Quem fez o Batman Eternamente? Ah, ele. Ele? Quem? Aquele cara lá? Aquele cara lá. Ele fez The Doors também, lembra? Val Kilmer? Val Kilmer, nosso querido Val. Aquele cara lá, Val! Lembrei, Val. Val Kilmer. Ele de Val, que ele fez Top Gun também. Eu confundo com Kurt Russell, sabia? É? Confundo Val Kilmer. Grande Kurt Russell. Ele, o Batman dele eu gosto, do Val Kilmer. Ele fez um bom Batman. Apesar dos filmes, muita gente não gostar daquele filme Batman Eternamente, eu gosto. O ruim do Batman com o Michael Keaton é que ele tem mamilos, né? Não, né? No Batman do... George Clooney. George Clooney tem mamilos. Que é o que tem a Uma Turma, né? Tem a Uma Turma e tem a Alicia Silverstone. Oh, Alicia. Nossa querida Alicia. Quando a Alicia Silverstone ainda era Alicia Silverstone. A nossa querida, a eterna Patricinha de Beverly Hills. Quem não ama aquele filme? Quem não ama ela? Quem não a ama? Quem não a ama? Ama ela. Ama ela, a ama. Como queiram. Todos nós chamamos. Um beijo pra ela. É isso aí. Gostou, né? Você tá muito, muito ousado hoje. Muito ousado. É o carnaval. É o carnaval. Esse clima. Enfim. Falando em carnaval, acho que nada mais justo. De que o quê? Do que a gente passar umas dicas pros NPCs que estão em casa. De como passar esse carnaval, né? De como passar o carnaval sem comemorar o carnaval. É isso aí. É um desafio. Primeira dica. Posso dar a primeira dica? Manda ver. Assista alguns filmes, principalmente aqueles que você está deixando de lado. Tem aqueles filmes que você baixa, ou melhor, adquire. Melhor assim. É, uma cópia original. É isso aí. E deixa guardado no fundo do seu HD, ou melhor, no fundo do seu guarda-roupa. Ops. ali guardado, esperando a hora certa para ver aquele filme. O momento é agora. O feriadão, entendeu? O meu momento é agora. Assista aquele filme bom, por exemplo. Uma dica. Quem não gosta de ver a trilogia O Poderoso Chefão? Coloque e vê. Eu adoro. Sensacional. Entendeu? Umas boas 12 horas você gasta um dia inteiro vendo uns 3 filmes. Então, já um dia aí inteiro. Ainda sobra a noitezinha ali pra você fazer outra coisa. Que seria? Ah, jogar um videogame. É, jogar um gameplay. Você que tem lá a sua coleção na Steam, ou na sua live, ou na PSN. É isso aí. Independente de gênero. Ou de... De consoles também, né? Sim, sim, como eu tava falando. Você tem aquele jogo guardado ali, nunca jogou? Eu, por exemplo, o que eu vou fazer nesse feriado? Vou jogar Super Nintendo. Aí. Entendeu? Quem não gosta de jogar Super Mario World no carnaval? Ah, quem não gosta de jogar Metroid no carnaval? É melhor do que sair na rua e ver aquele monte de gente suada na perversão. É. Ou a grande chance de jogar um spray de espuma na sua cara, que pode cegar aquilo ali. Pode cegar. Dizem que pode cegar, né? Pode cegar. Qual a outra boa dica de filmes? Olha, filmes, assim, recentemente, você tem o John Wick, que é um excelente filme. Tem o Busca Implacável 3. Que é um bom filme. Excelente filme. Então. Meio parado, mas se você tá aí... É. Liam Neeson, né? Quem não gosta de ver Liam Neeson? Pode aproveitar e ver a trilogia, né? Que é muito boa. Assiste um atrás do outro. É isso aí. Igual um gafanhoto. É isso aí. Pode separar e ver os 6 filmes da hexalogia Star Wars. Star Wars. A hexalogia A Saga da Terra-média, o que seria muito bom também. Ou se você é que nem eu, que gosta de pílulas de cafeína com Red Bull, você pode ficar sem dormir e fazer uma maratona de James Bond. Olha. Como nós fizemos na semana passada. Sensacional, em 24 horas vimos 25 filmes. Uau, até hoje eu me pergunto como é que a gente fez isso. Como, né? Como será? Enfim. E a gente tá parou pra ver um super bom. Podemos também dar outra dica. Um filme pequeno, um filme curto, que seria Cleópatra. Um grande filme, um filme histórico. O filme mais longo da história do cinema, você sabia? É sério? Quantas horas de duração? Tem aproximadamente 7 horas. Ah, só 7? Só 7 horas. Consigo ver em 3 horas e meia, nesse ritmo que a gente tá. É isso aí. E assim, caso você queira sair em algum lugar, no centro, na Lapa, perdão, no centro, na Lapa, tem um barzinho que tá tocando jazz o carnaval inteiro. Você que gosta de jazz, ou se quer fugir do carnaval, do ambiente carnavalístico, vai curtir um jazz na Lapa, que é a melhor coisa que existe no momento. É isso aí. Outras dicas? Olha, dicas assim, pro carnaval, fique em casa, beba muito líquido se você for sair. É isso aí. Protetor solar, que tá um calor infernal no Rio de Janeiro. Eu não diria infernal, eu diria... Muito infernal. O inferno na Terra, eu diria. O inferno na Terra. É isso aí. O inferno na Torre. Também pode ser. Ou então, uma dica também seria muito boa. Fazer uma festinha em casa. Chama os seus amigos, entendeu? Aquela mina. Quando você quer ficar com seu namorado ou com a sua namorada ali, juntinho. Prepara uma festinha, entendeu? O pessoal mesmo gosta de sair no carnaval. Prepara uma festinha, vocês. Toca aquele rock, japonesa. Toca aquele pop, entendeu? A banda K-pop também, uma bandinha de K-pop também. K-pop, entendeu? Não muito alto, não muito baixo. Não. Tem que dar a volta. Enfim. K-pop. Que é a banda de K-pop, né? Ou pra discotecar umas aberturas de anime. Pra quem é um bom NPC gosta. Pra um bom NPC. Ou, se você quiser, trilhas sonoras de filmes. Também. Faça que é um muito jogo bom. Com seus amigos. Qual é a música? Também, de jogos, entendeu? Provaram uma mesinha de sinuca. Que tem mil e uma utilidades, uma mesinha de sinuca. American Pie, que eu digo. Mas enfim, é uma outra Festinhas história. Festinhas da faculdade, que eu é digo É uma também. Outra história, entendeu? Um bom estoque de bebidas variadas. Tem gente que não bebe, então. Entendeu? Como você, que só bebe absinto. Eu não bebo absinto, eu não posso tomar absinto. Enfim, aquela pirula de cafeína com Red Bull. Ou outras pessoas que gostam de beber só refrigerante, prepara aquele líquido preto, água negra, pra quem queira. Não, só não podemos fazer propaganda. De água negra, mas tudo bem. Lana Del Rey disse que Olha, olha que ela disse. Ela sabe, ela sabe. Ela sabe de tudo, ela. Thiago, eu tenho uma historinha já desse carnaval pra contar. Já? Já. Ontem eu tive que trabalhar, né? Eu saí um pouco mais cedo. Trabalhar. Um abraço pro meu patrão. É, eu tive que trabalhar. O senhor de engenho, meu. Enfim, volta. Eu saí do trabalho. Volta. Volta, volta a fita. Eu saí do trabalho. E o pessoalzinho lá parou num bar, assim, pra te contrair um pouquinho, né? O pessoal ficar uns dias em casa. Comemorar o carnaval. Comemorar o carnaval antes do carnaval propriamente começar. Do nada, eu vejo um mendigo, como aquele nosso grande amigo falava. Um mendigo tomando o que provavelmente era caninha da roça, direto de meia bola de basquete. Uau! Eu juro pra você, foi a cena mais bizarra que eu vi esse mês, tranquilamente. Ah, o cara tá unindo o último agradável. Porque... Pensa numa bola de basquete. Cortada ao meio. É uma boa cuia. Uma cuia feita de bola de basquete. Falou tudo. Sensacional. É. E com uma caninha da roça, provavelmente ele tava preparando uma caipirinha. A cigarra de hoje tá aprovando. Cigarra de hoje aprova caipirinhas. Então, uma bebida tipicamente brasileira. Sim. Entendeu? Enfim, tava curtindo. Já começou o carnaval pra ele logo cedo. É, isso aí. Quem pode, pode. Quem não pode? Se vira. Então aí. Thiago. Outras coisas pra fazer no carnaval também. Quais são as outras coisas? Além de juntar a galera pra fazer aquela festinha. Juntar umas 4, 5 mulheres e fazer uma... Não, enfim, não, isso não. Daí não pode. www.turmadamonica.com.br. Enfim, você pode também chamar seu namorado ou namorada. Pode botar vocês aí. Ou os dois, né? Quem gosta dos dois juntos. Não, nada contra. Entendeu? O pessoal gosta. Enfim, fica em casa fazendo aquele amorzinho gostoso. Oh. Pode ser também uma boa dica para o carnaval. Mais uns 5 dias de carnaval? É, por que não? Tranca a casa, um bom estoque de energético em casa. E lasanha de micro-ondas. Também. É. Bastante morango com creme. Isso daí. Mais cerejinhas. Que isso? Uva, que é uma fruta afrodisíaca. É sério? Uva é uma fruta afrodisíaca. Dizem que cereja não é, né? Não? Dizem que cereja, na verdade, reduz a... Ah, libido, tá. Comprar bastante guaraná em pó pra fazer uma batida também. Né? E é isso, só alegria. 5 dias de pura entra e sai. Olha! www.maneiro.com.br. Crianças, não escutem, gente. Ou pode juntar uma galera, de novo juntando a galera, pode ter 3 fins de juntar a galera pra fazer coisas, pra fazer muitas coisas. Ou. E pra fazer coisas vocês vão se arrepender depois. Ou então junta a galera, junta um bom jogo de RPG. Faz uma mesinha de RPG. Faz uma mesa de RPG e aí, 5 dias. Uma aventura bem feita. Uma aventura. Vai durar 5 dias tranquilamente. Tá ótimo. Dá pra você curtir bastante. Bastante salgadinhos. É, tem que ter. Entendeu? Pra jogar seu RPG. Aquele salgadinho. Entendeu? Aquelas fichazinhas. Não tentem matar o dragão com arco e flecha. É, não tentem. Acabou. Talvez com arpão. Carpão, talvez você consiga. Ou então com outro dragão. Um dragão versus um dragão. Olha! Temos que fazer um filme sobre isso. Ou então com Godzilla, né? Quem quiser. É. O nosso querido Gojira, que ele mata com Imagina, você tá numa aventura RPG medieval, do nada. Tem uma coisa gritando. É, tem escamas. Urrando. Você acha que é um dragão? Ele não grita, ele urra. É o Godzilla. Alegria. Podia fazer um RPG no mundo do Godzilla. É, porque o nosso querido Gojira, ele além de urrar, com aquele som lindo que só a gente sabe, como seria o... Eu vou tentar imitar aqui agora. Não vai ser tão legal. Que isso? Quase igual. Que urra é esse, eu irmão? Tô treinando. Com a alma, esse urra. Esse foi, esse veio... Aplausos para o urro do... Palma! Muito efeito sonoro, mas palmas! Uau! Explosão! sensacional. Sensacional. Que urro é esse, irmão? Me arrepiou isso. Tô treinando. Tá sensacional. Pô, seria muito bom o Godzilla contra o dragão. Ele já lutou contra uma libélula? Já. O Mothra? Não. Por que ele não pode lutar contra o dragão? Dragares, talvez. Que preconceito é esse? Ah. Gojira contra o dragão. Façam. Faça aí no Twitter. Hashtag Gojira vs Dragão. É. Vamos lançar a primeira hashtag do RPG Mania. É isso aí. Gojira vs Dragão. Todo mundo quer. Com o Bryan Cranston. Ele pode ser, né? Ele em cima do Godzilla. É. Com uma... Como é o nome daquele... Com uma pedrinha de metafetamina. Não, e como é que é o nome com daquele cabelo negócio? Raspado. Eu esqueço das palavras que a gente usa no dia a dia. Qual é o nome daquela corda que a gente amarra no cavalo? Eu não sei. Uma cela. Perdão, NPCs. Ele com uma cela, né? Uma preparada, cela. Assim na cabecinha do Godzilla. Vai apontando assim. Ele gritando assim, I am the danger. É. Com o Godzilla, né? Godzilla urrando. Ele com aquele cavanhaque. Tem que ter. O cavanhaque, cabelo raspado. Tipicamente... E quem estaria em cima do Mothra? Do dragão, na verdade. Ah, não pode ser a Daenerys, que eu gosto muito não, dela. Não, perigo de vida não. Eu não sei. Samuel Jackson. Pode ser, né? Ele é imortal. É. Ele tá aí sim. Keanu Reeves também é imortal. Ah, também ele é imortal. Falando em imortal, Thiago, chegou a hora. Já? Passou tão rápido, a gente nem falou do carnaval. Rapidíssimo, a gente tá chegando a uma hora de episódio. Já? Já. Tem mais coisas pra fazer no carnaval? Eu acho além que de curtir. É. Muita curtição. De fazer entre e sai. Ou melhor, opa! Ô, calma aí. Fazer entre sai pode fazer de qualquer hora, não é tudo bem. Carnaval é mais propício a dar certo. Ao entre sai. É. Grande entre sai. Ou não tão grande assim. O normal entre sai. Normal. Pois, vai lá. Tá aí a pergunta. Tá aí a pergunta, Thiago. Vai chegar, chegou. Eu não acredito. Mas enfim. Pergunta do dia, você vai ter que responder. Cigarra de Washington até um silêncio. Ela quer ouvir sua resposta, quer ouvir a minha contra-resposta. Eu quero que você escolha um específico, mas vamos ver o que vai acontecer. Thiago, você tá preparado? Tô. Tá preparado mesmo? Tô, muito. Vampiros ou lobisomens? Ah, essa é fácil. Vampiros. Te odeio, cara. Eu gosto de vampiros. Eu acho eles muito classudos. O vampiro Lestat. Com a voz. Quem não lembra do vampiro Lestat? Também fazia parte do meu argumento o vampiro Lestat. Mas... Entendeu? O vampiro de... O Drácula de Bram Stoker também. Sim, sim. Um beijo pra ele. Talvez não um beijo, né? Uma distância. Não vamos deixar o pescoço próximo. Do... É. Apesar que eu queria ser um vampiro. Sério? Primeiro, que eu não gosto muito de luz ultravioleta, eu não gosto muito de sol. Não, eu também não gosto de sol. Não sou um cara muito de sol. Sim. Então, seria ótimo um ambiente para um vampiro, não, sem sol e tal, eu gosto. Primeiro, e outra coisa, viver de sobretudo. É? Eu gosto muito de sobretudo. São muito legais. Seria ótimo também. É, enfim. Basicamente isso? É, e morder as menininhas, tem um senso também de... Ó? Oh. De... aproximação, né, com as meninas. Uma coisa de... Que... Sedução, né? Todo vampiro tem. Compartilha, né? Eu acho que... Ele é meio esguio, né? Meio... Se você for pensar que o vampiro é imortal, né? Ele tem toda a eternidade pra treinar as técnicas de... Isso! Todas as técnicas... Faz parte do meu... Fora que ele tem um poder de sedução muito grande, né? É. Todos os vampiros... Tem um poder de sedução muito grande. É a escolha de vampiro. Ok. Vampiros, um beijo pra eles. Tamo junto. Tamo junto. Vampiro Lestat? Tudo bom. Curto sua música. Eu ia falar vampiros. Ia. Mas você sabe qual eu escolho, Thiago? Lobisomens. Só pra ser do contra. Só para ser do contra. Mas tem um argumento bom pra ser lobisomem. Não, lógico. Primeiro, lobisomens. Você tá pensando agora. Você se torna uma criatura mais forte quando você é um lobisomem. Não mais forte que os vampiros. Bastante forte. Bastante forte. Sim. você passa por uma transformação. Ou seja, ninguém vai te reconhecer quando você estiver aterrorizando a cidade. E vai falar, ah, olha ali, ó. Nossa, o Juan da RPG Mania tá destruindo tudo. Não. Fala, nossa, é um lobisomem. Ninguém iria me reconhecer. A não ser que você esteja com a roupa do RPG Mania. É, não, mas eu, quando eu viraria, quando eu virasse lobisomem, eu ia crescer de tamanho. Um pouquinho mais, eu sou bem gordo, né? Apesar que esse fenômeno só acontece com o Hulk, né? Uma outra criatura que ele se expande e o short dele tá lá, né? Só um graças maior. Ao bom Deus ou qualquer divindade que você é, que você acredite. Já o lobisomem não acontece esse fenômeno. O lobisomem não acontece ele isso. Ele coberto de pelos e... Segunda coisa. Na sociedade dos lobisomens, você tem uma hierarquia muito forte também. Não é algo com os vampiros, onde os vampiros inferiores acabam trabalhando para os superiores. Lobisomem é todo mundo ali naquela parceria. Ia ser tudo muito legal. Todo mundo junto ali naquele entre e sai. Não, não tem muito entre e sai. Falando em entre e sai, meu terceiro argumento, agora que você me lembrou, é que os lobisomens, na forma humana, eles gostam muito de andar sem camisa. Como a gente já viu em Anjos da Noite, ou naquele lixo chamado de Crepúsculo, né? Isso significa... que as mulheres lobisomens também vão andar sem camisa. Que é uma ótima... Nudez gratuita é sempre bem-vindo para a minha muito pessoa. Bom. Tá aí, falei. Lobisomens. Tá aí. Ou lycans, pra quem quer. Lycans, né? Voltando aí ao The Order, né? Você vai combater muitos aí brevemente. Semana que vem. Semana que vem. Curtam. Estamos aí, né? Estamos aí. Pra RPG Mania, meu nome é Juan. Meu nome é Thiago. Uma... excelente semana produtiva pra vocês. E até sábado que vem com o gameplay. Ei!